deixa pra você que achou que eu tava aqui só. Alexandre, nós estamos com o nosso grande amigo DJ Thiago Albuquerque. Detona aí, DJ! Segredo meu seu, faz o que acontecer. Fazendo aí o que deu. Se eu ficasse calada, não ia dar nada, mas a boca abriu. Meu teto caiu, a mulher descobriu. Sei não se eu vou sofrer. Como é nós dois, eu certinho. No som da minha caminhonete toca rock, rock, rock, beija a rocha, seu cabelo e cordinho. DJ Thiago Alves. Alô, galera, aqui é a dupla Pedro, Paulo e Alex. Também estamos com o nosso amigo DJ Thiago Albuquerque. Toca aí, DJ. o que é que eu... Eu quero é cachaçada. Eu quero é cachaçada. Que mané água de coco. Que mané água de coco. Que mané água de coco. Se pinga, mata logo. Nós perdemos lá de pouco. Um pouco todo dia. Que a gente não é louco. Eu quero é cachaçada, que mané água de coco, que mané água de coco, que mané água de coco. Se pinga, mata logo, mas bebe ela de pouco, um pouco todo dia, que a gente não é louco. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Eu quero é cachaçada. Deixado eu ir pra ter o gosto de me ver aqui fraco.

a gente chegou, eu me senti nervoso. Eu tava meio inquieto e com um olhar curioso. Todas que passavam, eu não me controlava. Loira ou morena, todas eu olhava. Depois da terceira dose, fui lá no banheiro, achando que eu iria te enganar. Você desconfiada, reparando no meu jeito, veio atrás porque sentiu que tinha algo suspeito. E ali bem no meio do bar, ai, ai, ai, ai, ai, ai, agora ela ficou louca. Fui no banheiro e deixei outra. Foi traição a queima-roupa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, agora ela ficou louca. Me viu beijando outra na boca. Foi traição a queima-roupa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Aô, Chave Jadson, que traição a queima-roupa. É, Cristiano, agora sim ela fica louca. Quando a gente chegou, eu me senti nervoso. Eu tava meio inquieto e com olhar curioso. Todas que passavam, eu não me controlava. Loira ou morena, todas eu olhava. Depois da terceira dose, fui lá no banheiro, achando que eu iria te enganar. Você desconfiada, reparando no DJ meu jeito. DJ Tiago Albuquerque, the best of DJ. E ali vem no meio do mar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Agora ela ficou louca. Fui no banheiro e deixei outra. Foi traição a queima-roupa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Agora ela ficou louca. Me viu beijando outra na boca. Foi traição a queima-roupa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Agora ela ficou louca. Me viu beijando outra na boca. Foi traição a queima-roupa. Saudade depois, seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma distração. Yeah.

chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Bota o copo pro alto, vamos beber. Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Simbora, Goiânia! Agora eu entendi o seu desespero. Até no banheiro levo